Tango Oscar, qual é o POB? Eu, Papaquilo, desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro 1-0, 1-3. 2 mil, 1-0, 1-3, Papaquilo. Quebec, terra, controle. Radar encerrado, frequência livre para descida e pouso em Siri, em coordenação com o tráfego local. Bom, que o Tango Romeu está 5 milhas à sua frente para pouso na mesma localidade. Uno 477, M Centro Recife, Uno 28, decimal 8, alterne, Uno 33, decimal 25. Recife 1288, alterno 3325, boa tarde. Boa. No localizador, pista vista, 3216. 3216, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 8, meia dúzia, obrigado. Ligou, Júlio, graças. Bom dia, Júlio. Passarei 2230, vento 120 graus, continuos, pista liberada, pouso autorizado. Autorizado, pouso 110, passarei 2230. 11. Alfa Juliette, portão 11, tá? 8001. Hollywood for the passenger holding point, runway 10. Roger, meeting holding point, actually Lima Fox 1-1. Good go, sorry, 1-2. Zero, 4-1, reduza para 2-2-0, nós. Reduzindo 220, nós, vamos 041. Questing level 340 to Guarulhos. Ok, Webjet 6741, ready to copy. Affirm. Ok, cleared. Guarulhos has filed flight level 340. Via upper risk 50. Departure will be from runway 10. Right turn, dial departure. After Leda intersection, after direct BDEV to intercept upper risk 50. Departure frequency 119.8 and the skulk hold 5477. Clear the smile 340 to Guarulhos via upper risk 50. Departure is from runway 10, right turn. On dial, Leda, after Leda, BDEV, to intercept upper whiskey 50. Departure control 119.8, squawk code 5477. That's correct, report for pushing start gate 7, web 6741. We'll report 6741. Salve Salvador, passarei 2230. 2230 da Passaredo, táxi autorizado, Alfa, Juliette, remota, 1-4, do pátio principal, em frente ao gate 8. Alfa, Juliette, remota, 1-4, Passaredo, 2230. Papaquilo, tá 4 milhas de turma, vai estabilizar 2000. Ciente, reporte estabilizado, Lima, Papaquilo. Papará estabilizado, Papaquilo. Prossiga, Juliette, Quebec Kilo. Guardião 01, prossiga. Foi, o Guardião 06 estacionado em Tron, solicita ataque na baixa altura até o pátio da Baitel, comandante é Dourado. Ciente, Guardião 06, reporte no solo da Bata. Da Bata? Da Abaité. Ok, ciente. Inicialmente até a cabeceira no 7, temos um helicóptero que vai decolar da pista, após ser autorizado para seguir. É, inicialmente até a cabeceira no 7, o Guardião 06. Pista que decola. O destino é Carolina, Maranhão. Tá pronto pra cópia? Autorizado. Carolina, Maranhão, 380 é o nível. Rota direta, porém decola da pista 10, com a primeira curva à esquerda no perfil da subida Momo. Após Momo, posição Albo, Alfa Lima, Bravo Oscar, Albo. E após DCT, o destino. 19-8 é o controle. E o transponder é o 5-1-5-2. A partir da interseção 9-7, está livre para seguir até o pátio da Baita. Está visual com Augusta e iniciando o pátio do Guardião 06. Power, Sally 1-2 on 348 for departure. Line up, Andrew 8, X-Ray Lima Fox 9 Tron. Line up and wait, Stowey 1-2-1. Tá 3-2 no meio, no solo aos 2-7, livre à direita, chame 1-2-1 no mesmo horário. 2-1-9, livre à direita, obrigado. Vicente, vento 1, centena 3-9, autorizado, decola na lembrança cambio. X-Ray Lima, Fox 1, 2, clear for the takeoff, winds 110 degrees, 13 knots. Clear takeoff, Stowey 1-2-1. Juliette, portão 10, portão 10. Alfa Juliette 10, 32 no meia. Solo Salvador, muito boa tarde, azul 4033, formação Mike 160 Ilhéus. Boa tarde, 4033. Está autorizado, Ilhéus. Nível 160. Via Whisky 1 até Ilhéus. Após regras visuais, 065 nível. Prossegue visual. Pista 10 decola. Curva à direita. Subida coral. 198 é o controle. E o transponder é o 5457 azul. Azul, 4033. 160 Ilhéus. É, Whisky 1 até Ilhéus, após visual no 065, decola da 10, direita curva, sobe na coral, 198 controle, 5457 do transponder, 4033. Correto, 4033 da Azul, chame pronto no portão 9. Gente, 4033, boa. Paulinho. Oh, ok. 234. No localizador, voo no 041. 041, torre 18, decimal meia dúzia. 18, meia dúzia, no 041. Contact now 119, decimal 80, good flight. 188, Stowey 1-4, bye-bye, sir. À direita, o APP 19-8, a torre 18-6. Transponder é o padrão, 0160. Ok, Vicente, poderia já confirmar o destino para já coordenar o destino, comandante, nível? Comandante Dourado, o destino é Rondina. E o okay. Corredor até. Ok, Vicente, chame quando pronto para decolar, Guardião. Agora o 306. Foi, 50. Climb to 350, radar control, exit Lima Fox 1, 2-1, Puka Departure. Puka Departure, can we set course to the Zipa? Stand by 1 minute. Autorizado no ILS, da 10. 10-41, pouso autorizado, pista 10, em centena 12-9. Autorizado pouso, 10-0, 10-41. lá, intercepte a Alfa Zulu 16, prosseguindo até o destino nessa aerovia. O controle 19.8 e o transponder é o 5521. Autorizado com FIS 380, decola da 10, curva direita, Dael, rua Leda, após bridge, ingressa Upper Zulu no meia, direto com FIS 119.8, controle 5528, confirma? 21. 5521, o trip 5267. Correto, chame nesta pronta, no portão 1. Chamarei. Júlio, livre acionamento sem táxi. Confirme para Salvador? Ciente, está mantendo 1.500 pés? Ingresso do corredor Interlagos, informe rotatória. Salvador, eu vou no 754, ciente da Lima, cruzando, vai cruzar 160 para 150, recife. Desça ao 050, identifique, chegada mar e gol no 754. Descendo 050 na chegada mar e no 754. Romeu Bolatango, prossiga. Solicita a autorização para assentado 2.500 pés, variando até a hora do pé. Ciente, entre 15 e 20 milhas, entre 15 e 20 milhas estará autorizado. O Romeu Papatango. Bom dia, do 4076, desça ao 060 na chegada da mar, identifique. 060 na mar, identifique. Travessarão da Barra, Bel Pés, é o November Roger Rodel. Lembrológica Romeu, reporte 20 milha. Reporta na 20. Sana agora a Paripe, o Tangosta. 1041 está curvando à direita, na proa 045 para interceptar novamente o operador. Estou ciente, reporte estabilizado na final do 1041, na última é 3.013. Ciente, reporte estabilizado no 0.41. 18.612 com a torre Oscar. Júlio Livre, táxi, chame na Oscar para ingresso. Fala na Oscar para ingresso, Júlio. Sobe a 4? Já 4, tá bom. Tango Oscar no Interlagos, visual com campo. Oscar, Fox Tango Oscar na vertical da rotatória, faça um 360 curto pela esquerda e reporte interceptando a final. Portará reinterceptando a final da 17 Tango Oscar vertical rotatória. Tá, ciente, estão operando a 1-2, CNH-1013, e o procedimento de LS antes tem um slide, por favor. Mike, Golf Mike, prossiga. Zero, continue na aproximação para pouso na 1-7. Reporte visual com tráfego na final da 10. Dando no INS, tem baixado e travado, gol 1-0-4-1. 041, pouso autorizado, pistão no zero, vento é 1 centena com 12 nós. Autorizado na 1-0, gol 1-0-4-1. Fox Tango Oscar, copiou a torre. Objeto 1.0 na frente. Controle Salvador, Cordial, boa tarde. Objeto 6721 vai passar o 200 até o 150. Chegada Mari. 6721, identifique, chegada Mari, desce ao 070. Eu copio a chegada Mari e descida ao 050, 6721. 070, web 6721. 070, que na hora que o senhor falou 5 foi entrecortado, eu não pensei que fosse 5, desculpa. Controle, o Quebec, ele está pronto para o primeiro lançamento. Olha o Juliette, Quebec, aquilo. Prossiga. Está pronto para o primeiro lançamento. Ok, sem tráfego, livre lançamento, Juliette, Quebec, aquilo. November, acho que é o Romeu, Salvador. Tango Fox, Tango Oscar, tá na escuta da torre? Sente, ingresse na primeira taxiway, à direita, Juliette. Após esquerda, Alfa. Ponto de espera da 10, chame a torre 18-6. O ajuste é padrão, tenha uma boa viagem. Só para confirmação, cheque o rádio, a transmissão foi muito baixa. Eu tô no meu volume máximo aqui, viu? Alto e claro, agora melhorou bastante. Fox Tango Oscar, continua a aproximação, reporte na final de 4 milhas da 17. Gente, agilizando. Ok, deve estar observando uma aeronave na rotatória, a 1500 pés. O senhor vai seguir essa aeronave, ok? Na rotatória, o senhor vai fazer um 360 com a espera visual, vai ser encaixado atrás dessa aeronave. Se desejar, eu posso fazer o 360 na presente aqui. Pode ser então, o Lima Alfa Romeo. Iniciando o 360 pela esquerda. X-Ray Lima Fox 121, call Recife Center 12545. 12545, Sally 121, bye bye. Salvador Cantel, good morning, Papa Tango Mike Bravo Uniform, descendo level 1-5-0. Mike Bravo Uniform, Scoca Ident, cleared my arrival, descent to 080. Descend until 080, that's performed at my arrival. Controle Quebec, Kilo, ascensão para 1-60. Livre ascensão, Juliette Quebec, Kilo. Zero 41, Solos 38, chame 1-21-19. 1-21-9, gol 1-0-4-1. Salvador, eu vou 1-0-4-1, Lisbona, se escuta. 19-8, até a volta. Setor Índia, Juliette. Lembra Lima, a linha e decola, pista 1-0. Vento 1-60, 14-9. Cairo, está cruzando 500 pés, se autorizado, voa direto, Cairo, se possível 2.500. Vitor em Juliette está autorizado direto, Cairo, porém ainda mantendo 1.000 pés. Juliette mantendo 1.000 pés, para hoje Cairo, aguardando instruções para prosseguir na subida, para 2.500. Web 6721, reduz para 2.209. Redução 2.20, mensagem 1. 6741, stand by 1 minute to start your pushback. I have a track from Go Company, taxing to gate 6. After the track, clear for pushing the start gate 5. Requesting then start up in position. Okay, clear start up in on position and stand by to start pushback. Stand by for pushback, 6741. Torre Salvador, é o Papa Romeu Lima, Alfa Romeo. Papa Tango Fox, Tango Oscar, tem pouso autorizado, pista 17. Pouso autorizado 17, senhor. Vai pousar e tá com a intenção de fazer o backtake até o hangar da PAC, tá agilizando o seu autorizado. Gente, se pousar curto, será autorizado o backtrack, Fox Tango Oscar. Oscar. Golf November Lima, decolado aos 40, controle 198, bom voo. 98, obrigado, boa tarde. Papa Romeo Lima, Alfa Romeo, continue a aproximação. Aguarde autorização de pouso para a pista 17, ou a altimetria 1013. Cliente, autorizado uma aproximação direta para a 17, é isso que eu entendi? Afirmativo, a intenção é pouso na 17? Afirmativo. 7. Aguarde, pista livre, altimetro 1013. Em Alfa Romeo, cliente. Passa pousado. Cliente no solo 40, autorizado backtrack, aporte de pista livre, Fox Tango Oscar. Dizendo reportar a pista livre, certo? Prossiga. Ok, está com a. Ok, Mike Golf Mike, estou rindo na noite desse nome. Rápido. Torre Salvador, tá, Mike Golf Mike. Para 2000 pés, 1013, livre LS, forma estabilizada. 2000, 1013, reportaria estabilizado, livre LS, 40, 7620. Web 6721, não desça para 3000 pés, 1013. 3.013, 6.01. Uniforme, isso ao 050. Send level 050, Mike Bravo, uniforme. Tá no corte. Meia 7.21 para sequenciamento, esquerda para 30, limite ao lock. Esquerda 100, limite ao localizador, 6.721. Esquerda 30. Desculpa, esquerda 30, o limite localizador é o 6731. 17. Pode me reportar o vento, por gentileza? 120 graus, 13 nós. Tem pouso autorizado, pista 17, Lima Alfa Romeo. Cliente, é possível dar presente autorizar 10? 058, pista 10 decola, curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju, 198 é o controle, e o transponder é o 5532. Autorizado Recife 330, Aperuísque 58, decola 10, curva esquerda, Fuca, Caju, 198, controle, 5532, web 5722. Correto, chame pronto no portão 5, web 5722. Azul 4033, 104, 12h46, Salvador. Ciente, o Azul 4033, só me confirme o que eu vê. 104. Tá pronto, tá. Ciente, o Azul 4033, vai seguir a aeronave da Webjet, à sua frente, a via Juliette Alfa. E no ponto de espera, chame a torre em 18.6, ajuste a 1013. 1013, segue o Web à frente, pode esperar... Segue via Juliette Alfa e ponto espera 18.6, 12.4033, boa tarde. Espera pouso 910, aguarde pista livre. 02, aguarde livre, 754. Lima Alfa Romeo, autorizado pouso 910, vento 130 graus, 2 nós. Livre pouso, Romeu. Ok, WebJet 6741, clear taxi via Abram, Juliet and Alpha, anti-roading point runway 10, then call tower on 118.6, standard altimeter. Abram, Juliet, Alpha, holding short at 10, tower 118.6 7, para o táxi 35267, 59, 3 horas e 30, Vitória. Ok, o trip 5267, agilize o táxi à direita, ponto espera 18.6, torre, ajuste é padrão. Agilizando 118.6 no ponto espera 5267. Solo Salvador, passarelo 2230, remoto no 4 para pushback acionamento. Passarelo 2230, tá livre, puxar acionar na remota, chame táxi. Informar para o táxi, passaria 2230. Taxi Golf Mike, pouso autorizado na vertical da cabeceira 35, vento 1 centena, 11 nós. Ah, ok. Só para informar, pouso pairado na cabeceira, ok? Ok, pairado na cabeceira 35. Lima Alfa Romeo no solo 45, agilize livrando à direita, chame o solo em 1209. Agilizando, já está livrando à direita, Lima Alfa Romeo, muito grato, boa tarde. Luna 754, um helicóptero à sua direita, não vai interferir com o seu pouso, vento uma centena, 9 nós, pouso autorizado, pista no zero. Sim, pouso no zero, no 754, sim, do tráfego. Patrono, desça para o 060. Desça 060, tem contato visual com o tráfego, com o nosso patrono. Lima Alfa Romeo, qual o pátio que prossegue? É o 0, é o da Bata ou o 04? Solo Salvador, Papa Romeo Lima Alfa Romeo. O Papa Romeo Lima Alfa Romeo, boa tarde. Qual o pátio que o senhor prossegue? É a Bata ou o pátio 4? O pátio da Bata, só. Ciente, está autorizado o táxi pela táxi Aquilo, ok? Primeira à esquerda e prossiga pelo pátio 3. E aguarde para ingressar no pátio principal. Temos a aeronave da Passaredo, é um Embraer 145, está puxando na remota. Alfa Romeo, ciente, ingressando naquilo e táxi pelo pátio secundário. Afirmativo. Filha de marcador de estado. Azul 4076, continua a aproximação, aguarde pista livre, altímetro 1013. Continua a aproximação, aguardando pista livre, 4076. Mike Bravo Uniforme, reduce speed 200 knots. Reducing to 200, Mike Bravo Uniforme. Para descida, o Quebec Hill. Juliette Quebec Hill, livre descida em condições usuais, cruzar 3.000 pés, frequência livre. Hello. No 754, solo 47, chame 1129. 219, obrigado. Trip 5267, vento 120 graus, 14 nós, autorizado decolar. Deve decolar 5267. Torre Ibotec, azul 4033, número 2, ponte para fazer. Sente. Mike Bravo, inform to localize the course, turn your right head 050. Turn your right 050, to intercept and localize. Localizador, campo à vista, objeto 6721. 6721 no Torre, no Noite, decimal meia. 18:30, até daqui a pouco, obrigado. 2230, 50 após 2 horas e 40 de autonomia, alterna Salvador para o táxi. Gente, o passarelo 2230, táxi lentamente até o través do portão meia dúzia. Táxi lento até o través do portão meia dúzia, passarelo 2230. O Lima Alfa Romeo para ingresso no pátio principal quando autorizado. Gente, Lima Alfa Romeo, só um minutinho pra continuar o táxi, ok? Mantenha a posição na saída do pátio 3. Temos um Boeing da Gol pra ingressar agora no pátio. Afirmativo. O Gol 1754, autorizado o táxi pela Juliette. O portão é o 03. Juliette 03, 1754. Está livre, altímetro 1013. 1013, na escuta para o pouso, minha série 1. Gol 9941, desça para 2.000 pés, 1013, livre LS, forma estabilizada. 2.000, para trás estabilizado, 941. Papa, Papa, Zulu, Juliette Serra, só um instantinho, cópia para Cairo Lorenzo, qual o pátio que se encontra? Ciente, só um minutinho, cópia. 267. Trip 5267, negativo contato com o controle. 1.9.80, modulou? Sim. Sente novamente, estamos em contato com o controle. Para o ponto de espera da 1.0, pela Juliette e após Alfa. E lá, chame a torre em 18.6, o ajuste é padrão, boa viagem. Aqui, após o gol, Juliette, Alfa para o ponto de espera da 1.0, passaria do 2230, o Lima Alfa Romeo, observe a aeronave da Gol à sua direita. Após a aeronave da Gol livrar o seu eixo de táxi, prossiga para a Taxiway Lima e reposte na mesma para continuar.